Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Ei, você aí! Vai um jogo por download aí? Sejam bem-vindos ao OrionCast sobre jogos por DLC. Sim, aqueles jogos da PSN, Live Arcade, Steam, aqueles jogos pequenininhos que não custam tão caro assim, mas que muitas vezes podem trazer ótimas experiências. Apresentando o nosso time de hoje, temos Hyde, Mr. Bubbles, João e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas de hoje. Bom, antes a gente queria falar também um negócio. A gente comentou no cast passado de cartas muito grandes, né? Não é que a gente não vai ler cartas muito grandes, a gente lê. Só que a gente resume a carta. Não sei se vocês já notaram. Quem costuma escrever carta grande, acredito que tenha notado. Então, o que acontece? A gente acaba resumindo a carta. Porque se a gente for ler a carta inteira, a gente tira a chance de outras cartas serem lidas. Mas podem mandar, galera, carta grande. O que acontece é que a gente vai resumir. A gente não vai ler carta de 3 páginas na íntegra, porque a gente acaba tirando a chance de outros, né? Que a gente não queira. Mas a gente lê a carta inteira aqui para poder resumir para vocês. Beleza? E, bom, temos uma presença ilustre aqui lendo cartas, né? Vamos começar com ele, né? A sua cartinha de papel aí, Pascoal, você pode chacoalhar ela da mão aí, fazer barulho. Bom, vou jogar pro alto. Jogar pro alto. Se tiver no alto, eu vou pegar. Vai pegar, né? Pode ir, manda aqui. O que diz a sua cartinha? O título dela é Criatividade. Não, esse é o usuário. Gostei do título, hein? É o cara que mandou. O usuário chama Criatividade. Aliás, o usuário é mais criativo que eu já vi nesse site. Então, cara, justamente, o cara deve fazer publicidade, né? Isso é algo do gênero. Ele é a criatividade ele mesmo, cara. Esse cara tem que ficar trancado. Ninguém pode. Trancado é bom. Eu acho que ele pensou assim, ó, vou pôr um nome bem esquisito para os caras lerem minha carta. É. Funcionou. Tamo lendo aí. Olá, e vai ser lida pelo Pascoal, a sua carta. Eu tenho uma leitura muito ruim, então me desculpa aí, criatividade, qualquer coisa. Vamos lá. Cetista, você testou algo sobre o novo Ninja Gaiden? Pergunta ele, né? Do multiplayer ou qualquer coisa. E outra coisa, a SEGA teve um fim precoce, você não acha que a Sony não vai ter um fim igual a SEGA daqui a um tempo e tal? E aí ele agradece, né? Valeu, até mais, passe bem você, obrigado. Minha família vai bem, muito obrigado também. Vocês são foda, ó, essas são palavras dele, ele que tá dizendo. Juro pra vocês que eu tô lendo a carta dele. Olha. Principalmente o Homem Mal. Não, o Homem Mal não tá aqui hoje, mas com certeza ele tá dando uns tiros de metralhadora pra cima pra agradecer. O Hyde, ele falou Homem Mal, Hyde, e você também, deve ser eu, né? Deve ser. Você tá lendo a carta, é você, cara. Obrigado, hein, obrigado. Ô, Pascoal, você é foda, hein, Pascoal. É praticamente um funk, cara. Mas ele perguntou pro cetista, ele não tá aí pra responder. Não, mas sobre Ninja Gaiden eu respondo pelo cetista. Tipo assim, eu o cetista. Eu respondo a outra pergunta, beleza? Pode responder a do Ninja Gaiden. A gente discute a outra, mas a do Ninja Gaiden, assim, o cetista, ele tem uma certa fobia de jogos que são muito difíceis, né? Então ele tem uma raiva. Se vocês procurarem outros casts, aí vai falar: pô, meu, das coisas que eu mais odeio é esse jogo que é difícil pra caramba, meu. Ah, vai se ferrar. Sabe que ele fica frustrado de não conseguir o achievement. Ele tem trauma da época que o irmão dele jogava Super Ghosts and Goblins no Super NES, que era um puta jogo difícil. Aí ele não curte. Eu acho que se ele visse, assim, um quiosque de Ninja Gaiden, cara, ele ia abrir um guarda-chuva, assim, e passar longe, assim, se defendendo. Por isso, ele não testou, não. Mas é um jogo que eu tenho hype, assim, porque eu gostei muito do 2, joguei bastante o 2. Até esses dias tem o quê? Tem uns 15 dias, por aí eu coloquei emprestei a cópia do Homem-Mal pra matar a saudade, né? Até apanhei menos do que achava que ia apanhar, mas tudo bem. Não sei se eu vou terminar ele de novo, não. Mas tenho hype pro 3, mas não é a praia do cetista, não, Ninja Gaiden. Mas fala aí, Pascoal, o que você vai comprar? Então, ele perguntou aqui se a gente acha que a Sony... Na verdade, o cetista, né? Vamos dar a nossa opinião, que a voz do povo é a voz de Deus. A Sony talvez tenha um fim tão precoce quanto a SEGA. Na verdade, o fim da SEGA não foi tão precoce assim, né? Foi sucessivo de várias investidas erradas da SEGA e acabou na falência. Mas assim, meu ver particular, né? Eu acho que a Sony não falirá como a Sega, porque a Sega era uma desenvolvedora de games e ela dependia única e exclusivamente de games pra sobreviver. Agora a Sony não, a Sony tem um mercado gigantesco, eu acho que é a top, né, dos aparelhos eletrônicos, assim, de... Então mesmo que o PlayStation 3 esteja indo mal, ou qualquer outro console... Coisa que não está... Tá sim, vai. Em vista dos outros, tá sim. Não tá não, velho. Vocês estão loucos. Não, em comparação com o PlayStation 2, ele tá indo muito mal. O PlayStation 2 foi unanimidade, assim, na época dele. Mas enfim, inclusive isso, né? Porque o PlayStation 2 vendeu tanto que eles devem ter uma reserva de dinheiro gigantesca até hoje. E, enfim, eles têm de onde tirar outros investimentos, né, pro PlayStation. Então, não é que nem a Nintendo ou a Sega que vivem só de desenvolvimento então, de games. Só lembrando que a Sega não faliu, né? Ela só parou de desenvolver hardware. Ela continua fazendo games. Isso que eu ia falar, ela não faliu, ela continua fazendo games. Não tão bons, mas como antes, né, mas continua fazendo. De qualquer forma, ela pediu arrego, né, na briga dos consoles. E vamos lá, Raid, o que diz a sua cartinha? A carta do PS3, também conhecido como Luan Ricardo, né? Ele disse, parabéns por mais um cast. Eu achei que era o Luan Santana, já ia falar caramba. Não. Ele disse, parabéns por mais um cast de excelente qualidade. Achei interessante saber mais o que aconteceu na E3, que como o Cetista disse, ele foi e eu não. Achei fantástico agora o cast ter uma frase dita pelo próprio Charles. Ele coloca Charles Martinez, né? Eu vi que o pessoal nos comentários lá colocou. Né, todo mundo escreveu Charles Martinez, mas o nome do cara é Charles Martinet. Martinetti, né? Com o nome do cara é Mário, né? É, então é isso, exatamente. É, esquece não, que o nome ele chama dele Charles... é dublador do Mário. Não, o nome dele é Mário. Né? É o próprio Mário em pessoa gravou a vinheta pra gente. Não, gente, não foi o Charles, sei lá o quê. Foi o Mário, cara. Isso, O Mário, aquele cara que vocês jogaram a vida inteira. Foi ele que gravou. Jumpman, é. Aí, sim. E depois disso fica difícil dar nota sempre abaixo de 10. Mas como vocês acham ruim a nota 10, então 9,7 pra esse cast. Isso tá bom. Beleza, tá ótimo. Tá bom pra caramba. Tiro isso bem na faculdade. Na E3, a conferência que mais me impressionou foi a da Nintendo, pois um jogo que estou esperando muito é o The Legend of Zelda Skyward Sword, que pelos vídeos com certeza será fantástico. Com certeza. Mas é isso, muita coisa boa nessa E3 e vamos esperar para ter certeza do que ainda é duvidoso. Aí, mano, até a próxima, obrigado pela sua carta. Valeu, é nóis. Valeu, obrigado. Ah, tipo, eu gostei do 9.7 e acho incrível, o Cetista falou que gostou mais da conferência da Sony, o PS3 curtindo a conferência da Nintendo, né, cara? As coisas vão mudando, mas achei interessante aqui. Ai, ai. Você também tá com hype pra Zelda Skyward Sword, Pascoal? Vocês acham que não, né? Não. Então, eu tô com uma baita esperança nesse Zelda, assim. Eu não tô vendo muita coisa pra não ficar com uma expectativa acima do normal, que a minha já é muita, né? Mas é pra não me decepcionar, porque o Twilight eu esperei muito. Eu sou aquele fã fanático, só que eu não costumo gostar, assim, de qualquer porcaria, tá ligado? Tipo, só porque é Zelda eu vou falar que é bom. Tipo, o Twilight eu achei bem meia boca, assim. Me decepcionou bastante algumas coisas e... Ô, louco! Você achou meia boca, Pascoal? Eu acho que, assim, se os caras fizeram esperar toda a geração do GameCube pra lançar aquele jogo e lançaram um jogo que não é melhor que o Ocarina of Time, eu sinto muito, né? Putz, o Pascoal quer um jogo melhor que o Ocarina of Time, rapaz. Isso é uma coisa fácil. Ah, mas ele não foi melhor nem que o Majora's Mask, né? Nem que... Ah, então tá, tudo bem. É verdade. O Wind Waker foi legal na geração do GameCube. O Wind Waker é bem legal, só que ele não é o Zelda 100%, sabe? Uhum. Aquele Zelda... com toda a essência. Mas é isso, valeu PS3 pela carta. E Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, é meio do Albert, de 33 anos, São Bernardo. Aqui perto de casa. É, aqui pertinho. Por que ele pôs? Não sei, ele quis colocar, tô dando informações, velho. Quer dizer que ele é um cara assim, já joga videogame há muito tempo, né? Mas é... Ah, porque ele tem 33 anos? É um cara veterano, um cara experiente. É old school. Old school champs. Ele fala, Mr. Bubbles, fui eu que tinha dito que vocês têm tendências nintendistas, que a gente zoou, né, depois do... Ah, então é você. Eu não lembrava o nome de quem tinha falado, foi o Albert. Mas depois da abertura com o dublador do Mario, não falo mais nada. Ainda botou vários hehehe. Ah. Isso quer dizer que ele tá dizendo que confirmou que a gente é nintendista. Mas não é, velho. Só eu que sou. Os outros caras não. Não, ele colocou aqui, por exemplo, que eu acho o único. Ele falou que tem um Xbox e tal. E eu também tenho, isso não quer dizer nada. E o único problema do Wii são os gráficos que já estão ultrapassados. Eu não acho que o único problema dele é só esse, mas quando Eu, por exemplo, não sou fã do Wii, sou fã dos jogos da Nintendo, é diferente, muito diferente, por sinal. Eu concordo com isso também. É, então. É porque, assim, o fanboy, aquele chato, é aquele que, tipo, o cara nunca... Que ignora os problemas, né? Os problemas. É o cara cego, né? Que nem os caras da Sony, por exemplo, quem é fanboy da Sony. Ou da Nintendo. Não, isso de todas, né? De todas, é verdade. Não, sabe qual é o pior fanboy? É aquele cara que ele não... Eu sei, não o da Apple, empresa. Mas... Não, não, não é o da Apple. É também, né? Mas eu nem ia falar isso. É aquele cara que ele não segue uma empresa cegamente, ele segue o videogame que ele tem. Então, se ele tem um Xbox, o Xbox é o melhor. Aí, a partir do momento que ele passa a ter um outro, esse outro passa a ser o melhor, entendeu? Eu conheço gente assim. Eu conheço bastante. É, o problema é só não aceitar os problemas, que nem o Wii. Eu gosto, é um videogame legal, só que eu não acho ele o melhor e eu sei os problemas que ele tem. Tem problema, não teve um bom suporte. Né? Hã? Até porque eu tenho um, sei os problemas que ele tem, né? Não, eu também sei os vários problemas, mas assim, meu, eu não vou deixar de jogar mais, não vou jogar. Não, É que esse negócio tem gente que é fã dos videogames em si, né, do hardware. Eu sou fã da Nintendo, assim como eu sou fã da Capcom, que eu sou fã da Square, sou fã de várias empresas. Ah, mas é o que a gente tava falando, lembra quando a gente tava discutindo sobre a história do Wii U, que o grande diferencial do Wii U, até o Cid tava falando assim que, ah, mas tem que ver o diferencial que o Arkham Asylum vai ter no Wii U pra saber se vai valer a pena comprar. Eu falei, cara, eu não pretendo comprar o Wii U por causa do Arkham Asylum. Acho completamente irrelevante. É, eu vou comprar, cara, é um jogo irrelevante. Aí eu falei assim, beleza, vai ser um bom jogo tudo, mas o grande diferencial do Wii U pra mim vai ser os jogos da Nintendo. E a diferença dele pro Xbox e pro PlayStation 3 é que pela primeira vez, né, não pela primeira vez, mas nessa próxima geração que ele tá abrindo, a gente vai poder ter os mesmos jogos de terceiros, né, que a gente tinha no Xbox, no PlayStation 3 nele, aí vai dar escolha. Eu tô falando, eu não vou deixar de ter um Xbox, por exemplo, porque eu quero eu vou comprar Forza 4, mas eu não sei como é que vai ser o Forza 5, se vai ser no próximo, entende? Se o próximo Halo parece que vai ser no 360 mesmo. Mas, tipo assim, eu vou comprar o próximo Xbox pelos jogos que eu joguei nele. Assim como eu comprei, por exemplo, PlayStation 3 nessa geração por causa do God of War. Né? Apareceu o Uncharted. Então, eu também vou por causa dos jogos. É, então, isso mesmo. Né? Por isso a gente é sonista. Você pode falar que você é fã da Santa Mônica, mas... É. Mas é aquilo, tipo assim, eu acho um jogo multi irrelevante. É que pela primeira vez você vai ter a opção de comprar um jogo multi num console da Nintendo. Se a experiência for melhor lá, eu vou comprar lá, sim. Mas não é isso que vai definir a minha compra. Pelo menos assim, senão... É. Se for isso que define a sua compra, você não necessariamente precisa olhar para os jogos da Nintendo, então. Quem defende uma coisa cegamente é um idiotista, né? Não é, então. Nada, não, você compra pelo hardware, eu acho completamente... É uma escolha furada. Idiotice. Eu não tô comprando a geladeira, né? Eu tô comprando um videogame diferente. Gelar, todos gelam, né? Depende do até porque se for por hardware, nas últimas duas gerações, os caras, por exemplo, o PlayStation 2, ele não era o mais potente entre os três. O PlayStation 1, muito menos. E foram os que mais venderam, entendeu? Sim. E na época tinha cara que falou, não, eu gosto porque tem mais jogos. Aí quando o hardware fica melhor, cara, não, eu gosto porque o hardware é bem melhor que o Wii. Até o hardware do Xbox One era muito superior ao hardware do PlayStation 2, nem foi tão aproveitado assim. Então. Até por conta do PlayStation 2 tá ter uma base instalada maior no mercado e os desenvolvedores não vão gastar mais para aproveitar o hardware do outro videogame. É verdade. Né? Vai fazer. Que é o que eu acho que pode acontecer com o Wii U. O Wii U pode gargalar, digamos assim, por baixo a concorrência em matéria de gráfico. Porque ele deve atender, deve ser um pouco. Eu chuto, né? Pelo que eu falo. Deve ser um pouco melhor que o PlayStation 3 e 360, ou até um tantinho mais. Talvez os outros não sejam. A Sony deu uma declaração outro dia que o PS4 talvez não vai ser tão mais potente que o PlayStation 3. Talvez não adianta mais evoluir mais muito nesse sentido. Eu também acho que gráfico já tá perto de chegar no limite. É, então não é... Acho que eles têm que desenvolver em outras questões. Não é mais por aí. Então, sei lá. Mas vamos lá. E... Bom, só encerrando aqui o e-mail dele, né? Ele fala... Ainda colocou um PS aqui. Que inveja do Cetice do lado daquela linda Alerquina. Ah, quem era tão gostosa? Eu não achei, não. É, também não achei. No não. Anime Friends você encontra coisa melhor, velho. Se for fantasiado. Você quer mulher fantasiada? Vai no Anime Friends. No Anime Friends é mulher brasileira, né, cara? Nesse aspecto, tipo assim. Nesse aspecto, o Brasil é muito top. Superior, né, cara? O índice de obesidade feminina aqui também é bem menor do que o de lá. É, com certeza. Com nossa, fui maldoso agora. Fui maldoso, tudo bem. Pela própria natureza. vamos lá. Recadinhos. Mr. Hyde, temos recadinhos. Obrigado a todos que mandaram e-mails, que comentaram no mural. Que segue e-mails não, cartinhas, assim, ó. Barulho da folha desculpa, de papel. Desculpa. Cartinhas, né, de papel. Mas barulho da folha de papel árvore. Balançando, assim, ó. Isso. E sigam a gente no Twitter, sigam no... Apertem o curtir no Facebook e mandem e-mails pra gente. Siga a gente até na rua, se você ver a gente. Isso, siga a gente aonde for. Gente, só não segue o homem mal, hein, gente. Só não segue o homem mal, senão vocês podem tomar um tiro. OrionGames@gmail.com. Uhum. Ah, é, acessem meu site também, rodrigopascoaldesenhas.blogspot.com. Olha, não sigam o homem mal, vocês podem tomar um tiro ou pisar num C4. Você sabe que eu não fui autorizado a fazer esse comercial, né? É, mas não. Aproveitei a deixa. Ah, é que você é o Pascoal, você pode, né? Eu tô precisando de acesso, gente. Tá precisando de acesso? É igual aqueles caras que vão no programa de TV e falam, né? Posso falar meu telefone rapidinho, né? Como se o cara fosse falar, não pode, né? Agora fala, é igual né? Uma plaquinha assim, né? Ô, Pascoal, pra terminar, assim, você quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai? Não, só pra minha mãe, que eu não gosto do meu pai, não. Mãe, um beijo pra você. Depois a gente discute isso, passo pra Origins. Mas valeu, galera, pelas cartas e vamos pro assunto de hoje. Bom, e começando o assunto de hoje, né, vamos aí a um fenômeno comum nessa geração, né, algo que aconteceu bastante, né, com a integração dos videogames com a internet surgiu espaço para o segmento de novos jogos no mercado, né, os jogos por download, né, então a gente tem serviços aí como a Xbox Live Arcade, a PSN Store ou Steam, onde eles oferecem esses jogos que muitas vezes eles não têm um conteúdo para preencher um Blu-ray ou um DVD inteiro, né? Então não é um jogo para vender por 50, 60 dólares, né? Às vezes até com orçamento mais barato também, né? Ah, sim, até para vender mais barato. E não sei, vocês são, começando aqui, Hyde, você é um grande consumidor desse tipo de jogo? Sou. Isso é um mal, eu gasto muito dinheiro com isso, mas vale a pena. Quer dizer, alguns valem a pena, né? Alguns não. Mas outros acabam sendo uma decepção. É, sim. Mas eu compro bastante. Uhum. E o Mr. Bubbles também? Também tenho. Assim, não tenho tantos, mas tenho até uma biblioteca boa, assim, pra vocês assinar. Já contaram quantos jogos vocês têm, mais ou menos? Ou quantos vocês compraram? E fazem ideia, assim? Eu devo ter vocês aproveitaram bem. Uns 20, mais ou menos. Uns 20 jogos. Uns 25. E o João? O João que é mais PC player, assim, tem algum joguinho desse tipo no Steam que ele adquiriu? Ah, sim. Se for ver no PS3, eu tenho, cabe numa mão a quantidade de jogo que eu tenho, por download, são 5, exatamente. Na Steam, eu acredito que seja uns 15, talvez um pouco mais. Tem um sistema da EA também agora, que eu tenho o Dead Space 2, eu comprei por ele, o Crysis. E fora isso, eu tenho muitos também na App Store, né, que também entra nesse negócio aí de jogos por download. Uhum. Digamos assim, como eles são. E outra coisa interessante desses jogos, né? Que a gente tem a citar. Eles muitas vezes eles são desenvolvidos por produtoras pequenas, que não tem assim uma publisher grande para fazer a distribuição do jogo, né? Tipo, que custa, né, cara? Você mandar prensar não sei quantos mil cópias em DVD ou Blu-ray, se isso sair tudo encaixotado e você entregar tudo isso na rede de varejo. Às vezes você não vai ter uma venda assim que justifique você ter um gasto de distribuição desse. E depois, mais pra frente, a gente vai citar, é claro, jogos, né? Mas o que vocês acham desse modelo de negócio? É um modelo de negócio interessante? Principalmente pra quem é pequeno, não sei. Eu lembro quando a gente comentou num cast que vocês estavam fazendo um jogo do Chaves, assim, né? Uh-huh. Ele seria um jogo pra PSN, pra Live Arcade, pra Steam? Olha, eu acho que ficaria excelente nesse formato, viu? Então, mas eu acho que esse formato de jogo é muito bom, né? Porque é muito prático. Porque é aquilo que falou mesmo, né? É um jogo pequeno, você não... Ele não precisa de muita gente pra desenvolver. Não, né? É um jogo complexo, né? Que você ia pagar 50 dólares e ter o DVD, né? Então ele funciona melhor mesmo desse jeito, né? Você baixa o jogo, joga... eu acho legal, funciona bem. Uhum. Bacana. Sem contar que abre muitas portas, né? Porque muitas vezes a empresa ela não tem o dinheiro para mandar imprimir um jogo lá, mandar fazer caixinha e tal. A distribuição sai muito mais barato. Muito. Eu imagino que seja. E para empresas pequenas não tem um modelo melhor. E eu não vejo assim, só você, né? A questão não é nem só ser mais barato. Tem algumas que nunca existiriam mesmo se não fosse esse modelo, né? Sim, com certeza. Tipo do Braid mesmo, né? Eu acho que eles não teriam como fazer o Braid. Nunca, né? Nunca. Não, não tem como, né? E é um jogo excelente. E você vê que ele funciona bem nesse formato de download. Eu acho assim, que o modelo de negócio ele viabiliza mesmo para produtora pequena, né? Então, se você não tem um orçamento muito grande e não almeja, assim, quer dizer, um orçamento muito grande, porque às vezes também o jogo ele custa barato. Uma coisa é um jogo, por exemplo, que uma Activision, uma EA investiu, sei lá, 20, 30 milhões de dólares no desenvolvimento, né? E distribuição e tudo. Esse jogo, ele precisa vender muito bem, né? Para se pagar. Né? Se ele não vender pelo menos 1, 2, 3 milhões de cópias um jogo desse investimento, o jogo não se paga. Já um jogo pequeno, né? Muitas vezes um jogo desse que tem um custo bem menor, 100, 200 mil cópias é um lucro enorme. O cara. Então, eu acho também um modelo de negócio interessantíssimo e eu acho que viabiliza mesmo o aparecimento de novas produtoras e novos profissionais no meio, né? Muitas vezes pode parecer um jogo produzido aí por um staff de, sei lá, meia dúzia de gente que produziu o jogo e depois ser contratado por um grande estúdio. Tem jogo que foi feito por um cara só. Tem jogo, por exemplo, na Xbox Live eu nunca vi, mas na Apple Store lá, que foi feito por um moleque só. O cara Braid são dois caras, né? É. Que é o programador e o designer. Eu tenho um amigo, cara, que ele fala assim, que ele tem um Xbox 360, né? Tem PlayStation 3. E ele fala assim, que muitas vezes ele passa praticamente só jogando um jogo de... Assim, comprado por DLC. Comprado via download. Jogo de arcade e PSN. Então, muitas vezes ele fala assim, como ele é um cara mais old school, né? E eu já percebi também outro detalhe. Você vê muitos estilos de jogos old school, né? Jogos de geração, tipo beat'em up, né? Jogo de navinha. Uhum. Você vê que eles acharam um espaço muito grande nesse tipo de... Que se você for criar conteúdo de história, essas coisas, esses jogos não tinham muito mesmo na época, né? E plataforma, né? Jogos mais simples de plataforma, eles distribuindo dessa forma também. Muito jogo nesse estilo. Braid é um jogo assim, né? É um puzzle game, né? Misturado com plataforma, já citou. E eu acho que ele é muito original, mas tem muito jogo que é old school, assim. Ele, como é um jogador mais old school, ele prefere muito mais, ele joga muito mais os jogos que ele comprou por download do que os jogos em disco. Eu acho isso curioso, cara. Não sei se acontece com vocês. Já passaram por fases assim de jogar. Dá muito tempo pra um jogo, né? Um jogo desses aí que acaba consumindo muito tempo de vocês. Eu lembro que Geometry Wars, ele triturou assim, Geometry Wars. Não sei se com vocês já aconteceu isso. Já aconteceu? Às vezes acontece também de você não estar com grana pra comprar um lançamento, né? Você quer jogar. E é mais barato, né? Os jogos arcade também. Eu já comprei já jogo arcade porque eu não tava com dinheiro pra comprar um jogo de caixa. Eu tinha uma época que eu jogava só jogo arcade e Rock Band. Só isso. Só isso. Tempo Nossa, integral, incrível. Só isso. E o preço é bom, né? Porque a gente tá falando aí de 10 a 15 dólares na PSN, que é o preço desses jogos, né? Você pega ofertas aí de 7 dólares e 50, né? Um preço, pô... Comparado com... Eu, por exemplo, eu tenho a política de esperar jogo em disco cair bastante de preço. Então, tipo assim, jogo em disco, ele passa a entrar na minha margem de compra quando começa a beirar os 20 dólares. Então, assim, opa, agora é a hora de comprar esse jogo. Já para um jogo desse daí, muitas vezes você não precisa esperar, né? Porque você pode comprar ele no lançamento. É, porque ele já sai barato, né? Ele já sai barato. Esperar. E se você for esperar, você vai esperar menos. Porque o preço cai muito mais rápido. Sim. E sempre tem aquelas promoções por metade Dia of the Week, né? Aquilo lá é bem legal. Eu já comprei vários no Dia of the Week, assim, da Xbox Live. Você fica esperando. Aliás, é um negócio que eu faço agora, tipo assim, o Tomb Raider, o último Tomb Raider, ou aquele da Lara Croft que é de lá, da Visão, e a Co-op, eu comprei também, um jogo de 1.200 pontos, que equivale mais ou menos a 15 dólares, né? Os jogos de 800 pontos equivale a 10. que eu comprei na promoção. E eu vi outros jogos lá que eu quero comprar, e só que eu fico naquele negócio. Como eu não vou jogar agora, eu fico esperando um dia Off the Week pra comprar. É. Ou não sei se vocês estão com a mesma técnica já. Com certeza. Com certeza. Eu comprei vários, nossa, quase todos eu comprei assim. O Marvel vs Capcom 2 mesmo eu lembro que eu paguei bem pouco nele. Acho que foi a metade, agora, né? É, metade do preço. Agora tá o Plants vs Zombie, né? Tá 600 points. Ele é 1.200. Valeu até a pena, um jogo muito bom. Essa questão de preço, a impressão que eu fico é que é um relacionamento quase que direto entre a developer e o consumidor. Não tem um intermediário ali. Você não depende do lojista baixar o preço. Eles querem abaixar, eles dão, sei lá, passam um e-mail pra Steam e abaixou. Não tem essa. Não, e outra coisa bacana, né? É pirataria, né? Praticamente eu não desconheço nesse meio. Né? Tipo, é lógico que eu sei que o pessoal tem os esquemas aí de compartilhamento de conta, mas mesmo assim, nem se compara às zilhões de cópias, né, que o pessoal tira de um game disco. Acho que é uma outra coisa bacana. Comparação, né? Eu acho. É estranho que eu já ouvi falar esse negócio de compartilhamento de conta, mas eu não sei direito como é que funciona. Não, é, o que o pessoal faz é criar uma conta e compartilhar. Tem 4, 5 pessoas têm a conta. E todos fazem o download do jogo. Todos fazem o download, porque na PSN tem um limite de download que você pode fazer. Entendi. Né? Então o que o pessoal faz é criar uma conta de uso múltiplo assim e já baixa 5 vezes. Só que também se o HD do seu PlayStation 3 tiver problema, você não consegue baixar de novo. Você vai, pra você baixar de novo, você vai ter que comprar outra vez, se já foram 5 downloads. Consegue sim, se você não trocar o PlayStation. Se você não trocar o seu videogame inteiro. Uhum. Mas esse sistema de compartilhamento de conta é assim. Você, como falou, você cria uma conta, pode compartilhar com até 5 pessoas, que é o máximo de aparelhos que podem ficar atrelados a uma conta só. Uhum. Só que se entrar uma sexta pessoa, essa pessoa vai conseguir entrar. Só que ela vai quicar a primeira. E vai fazendo isso indefinidamente. E assim, dá pra... Eu tive um problema, né? A gente podia falar disso mais pra frente. Vamos falar agora logo. Eu tenho alguns jogos no PS3 que eu peguei na PSN. E beleza, só que quando a PSN ficou fora do ar, eu tive um problema no HD do meu PS3. E eu fiquei sem PS3 por umas 2 semanas, daí que eu comprei outro HD. Meu PS3 voltou a funcionar. Só que como a PSN tava fora do ar, eu não tive acesso aos meus jogos. Esse eu acho que é o maior side effect, assim, de jogos baixados, né? Tem que estar sempre online, isso né? Não pode ter problema, né? Mas, de qualquer forma, tipo, no mínimo, eu acho que impacta menos, né? Porque você tem um limite de cópias que você consegue distribuir. Né? Mesmo com mas esse negócio é legal pela Sony ou é um esquema que as pessoas fazem? Então, a Sony sabe que existe, mas não faz nada em relação a isso. Ela não liga. Isso aí, então... tipo, algumas desenvolvedoras, elas bloqueiam isso. Tem jogos que você só consegue baixar uma vez e com uma conta só. Desculpa, só dá pra jogar uma vez em um videogame. Se você der problema no seu HD, você vai poder baixar de novo e tal. Mas não dá pra fazer simultaneamente em 5 videogames igual a maioria dos jogos faz. A Capcom, em alguns jogos, ela bloqueia. Dá pra bloquear, mas... Eu não entendo porque a maioria das desenvolvedoras não faz nada a respeito. Talvez porque é lucro pra elas. Ah, sim. Eu acho que não machuca tanto. Por isso que eles não vão tomar uma providência tão cedo, assim. Eu não acredito que eles tomem, né? Já deixaram o pessoal, talvez na virada da geração, aí sim, eles devem dar uma... Eu acho que deve dar uma melhorada nisso aí. Mas eu acho que machuca bem menos, assim. Até porque a gente tá falando de desenvolvedores menores. Né? Então, a pirataria machucaria muito mais eles, né, do que machuca uma EA, machuca todo mundo, mas machuca mais esses caras que esses são menorzinhos, assim. Vou falar dos jogos em si. Tem uma lista de jogos aqui, a gente vai comentar alguns, né, vários jogos que a gente jogou, né, e a gente espera que vocês também ajudem a gente completando com outros jogos que vocês tenham jogado, né? Vou começar aqui com um que a gente fritou, né, online, que é o Castle Crashers. Eu acho um jogo completamente old school, misturado com fórmula de RPG. É um jogo de porradinha. Posso classificar assim, Mr. Bubbles? Tá liberado. Um jogo de porradinha? Porradinha. Bem que ele é de espadinha, né? De espadinha, né? Porradinha com armas. É. Porradinha com armas, assim. E eu recomendo muito. É um jogo de 1.200 pontos. Tem até DLC pra ele, né? Quem gosta de comprar DLC, então, vai fazer a festa, que tem um monte de item que você pode incrementar a sua experiência. E eu curto jogar, cara. 4 pessoas, tem co-op, que é o que eu mais gosto. É, vocês que jogaram aí também, o que, que vocês acham? Ah, o jogo é bem divertido, é bem grande até, bem completo. Ele lembra muito esses jogos feitos em Flash, né? Jogos de... pra jogar na internet, né? É, o gráfico dele é... Ele até parece que foi feito em Flash, né? Mas eu acho que é porque ele é em vetor. É um jogo legal mesmo. Tem um humor bem... bem acentuado, né? É, bem acentuado. Não me dei mal porque eu comprei esse aí quando todo mundo já tinha terminado já. Ah, mas é... Sempre aparece alguém pra jogar, cara. É um barato esse jogo. Às vezes você não tá afim de... E esse aqui é o bacana desses jogos, assim. Tipo, eu acho que ele é um jogo bacana de jogar, mas que é difícil, tem o seu desafio. Mas que não exige aquela super concentração, assim. Por exemplo, quando você tá jogando, sei lá, um cooperativo de tiro, sabe? Alguma coisa assim, aquela coisa super mega tática. Ah, não sei, também te permite jogar, tipo assim, sei lá, meia hora, né? Você sentava meia hora, então. Jogar aquela meia horinha, batendo papo enquanto você joga com os amigos. É, se eu não me engano, também tem no Steam Castle Crashers, né, João? Tem na PSN também. Ele ficou um tempo exclusivo da Live, eu sei que tem na PSN. É um jogo assim que eu recomendo demais, assim. Tanto pra você jogar online com os amigos, quanto se você tem 4 controles e jogar em casa com a família, a galera, é bacana. É bacana. Porque tem aquele feeling de jogo old school, né? De Final Fight. Tem bastante de feeling de fliperama, né? É. E com. Mas com uma roupagem nova, né? Com elementos de RPG pra você evoluir o personagem. E com uma arte que é de rachar o bico, né? Eu pelo menos acho. Eu vou pra um que eu acho que o próximo é, acho que só eu aqui joguei, né? Na realidade, acho que todo mundo tem PlayStation 3 vai poder jogar agora, né? Que tá de graça, baixar ele, que é o Dead Nation. Eu acho um jogo muito legal, assim, muito profundo também. O jogo tem muita coisa pra evoluir. Ele é mais ou menos o Zombie Apocalipse, né? Eu falo que o Zombie Apocalipse é um de matar zumbi, é o Geometry Wars de matar zumbi, só que com a roupagem Resident Evil 2. Tem que atravessar uma cidade lotada de zumbi, né? Aquela visão lateral, né? E você controla a mira da arma no segundo analógico e no primeiro analógico o personagem. Eu gosto desse estilo de jogo, acho bem bacana. Fiquei impressionado quando joguei a primeira vez na PSN, pela quantidade de evolução de itens. É um misto, assim, igual o Castle Crashers. Ele é um misto de RPG com beat'em up. Ele é pra duas pessoas, né? Pra duas pessoas. Pra 4. E com a queda da PSN, né? Digamos assim, a Sony como presente resolveu dar ele, né? Agora na volta. Então é um jogo que eu recomendo muito pra galera que tem PlayStation 3. E agora 3. Deve estar lotado de gente jogando, né? Porque como é de graça, todo mundo vai de graça, né? Tem males que vem pro bem, né? Tem males que vem pro bem. Ah, eu acho que se bobear vai ter mais gente jogando Dead Nation do que Call of Duty, né, PS5. É verdade, né? Pode crer. Porque todo mundo tem. Eu fui um dos que pegou o Dead Nation aí nesse programa Welcome Back da Sony. Uhum. E eu tô adorando o jogo. Eu não sou muito fã de Dual Stick Shooter, né? Aquele shooter com visão isométrica de cima que você controla com os dois analógicos. Mas eu particularmente tô gostando muito do Dead Nation, porque eu adoro ter mágica zumbi. O estilo dele lembra muito o Alien Swarm, que é outro jogo de graça. É mesmo, bem lembrado. Pra quem tem... Qualquer computador pode pegar o Alien Swarm de graça. Não precisa rodar Crysis, não? não, o jogo é bem levinho. Ele é na Engine Source, né? Mesmo do Half-Life 2, né? É bem levinho. E... Cara, uma das coisas que eu acho mais bacana é quando você tá com um rifle, que você dá aquele tiro carregado, mas numa fila de zumbi. Barulho. O barulho que faz da bala atingindo todos, assim, em fila, é muito louco. E o jogo tem muito item escondido, muita coisinha que você tem que pegar, é bem bacana. Algo que eu gosto muito também é do senso de humor dele, cara, é muito genial. Em alguns momentos, quando você tá... Você termina uma campanha e fica passando as notícias embaixo do que tá acontecendo no mundo, né? E, cara, é só coisa sem noção. Eu perco minutos lendo aqueles negócios. Tipo, a mulher afirma que elefante zumbi matou seu marido. Os negócios não, bem, na tela, embaixo. Esse boi. Mas é bem legal o Dead Nation, gosto muito. Quem tem PSN aí, quem baixou o Dead Nation, me adiciona aqui pra jogar com vocês. É, adicionem o João pra jogar. É... Bom, outro aqui que... Esse fez sucesso... Ele vinha no pacote do Orange Box, mas ele fez tanto sucesso que fizeram uma versão de Live Arcade pra ele, que é o Portal Still Alive. Vocês jogaram? Eu joguei. Sim. Opa! Muito legal, muito genial esse jogo. Muito legal, né? E você vê que Portal começou como um jogo... O interessante de Portal é assim, ele vinha como um bônus no pacote do Orange Box, que era um remake HD, né, pro Xbox. Não é nem um remake, né, é um port, né, HD de toda a série Half-Life, né, e aí vinha o Portal junto. Ele fez tanto sucesso, que a galera resolveu lançar ele como um jogo de Live Arcade separado, com algumas telas a mais, e chamou de Portal Still Alive. Eu joguei o do Orange Box, depois eu comprei o Still Alive também, né. Eu só não terminei todas as Advanced Chambers, né? Não sei, João, você terminou as? É que a sua versão é Still Alive ou a sua Portal? Não, a minha versão é Portal da Orange Box. Que, nossa, tem uns puzzles avançados no Still Alive que são bem difíceis, cara. E eu não gosto de olhar o walkthrough, essas coisas, então tá lá até hoje pra resolver. O conceito do jogo em si já é meio complicado, né? É um jogo meio difícil, assim. É, então, como que funciona a Portal? Assim, você tem uma arma que ela só atira dois portais, um portal azul e um portal laranja. Você entrou no portal azul, você sai no laranja. Você entrou no laranja, você sai no azul. E não é só você, mas está física aplicada para o seu corpo, é transportada de um portal para o outro. Então, quando eu saquei a ideia, assim, eu achei genial, assim. Se você faz um portal no chão e um portal na parede, você pula no chão, você vai cair com a gravidade que você tava da parede, né? Então você vai ir pra frente, assim. Isso é muito maluco, assim. Dá um sinal na cabeça. A primeira vez que você saca isso é demais, cara. Tipo assim, você fala, tem uma parede, eu preciso saltar, o meu personagem não pula aquela altura. Aí eu coloco um portal no chão na minha frente e um portal na parede, que tá atrás de mim. Eu entro nesse portal, eu saio pelo portal da parede, só que eu saio sem velocidade. Aí eu vou cair. Só que eu vou cair aonde? Eu vou cair no portal do chão. Quando eu cair no portal do chão, eu vou cair com a velocidade da queda. E aí eu vou sair no portal de cima com a velocidade da queda e vou ser arremessado pra frente. A maluquice. É maluquice, cara, mas é muito... Eu queria ter uma arma daquela pra usar no trânsito de São Paulo. Nossa. Deixava um portal no seu escritório e o outro no seu quarto. Não, eu deixava, sei lá, cara, eu deixava um portal em algum lugar com muito espaço. E aí ia soltando portais nos carros que estavam à minha frente. Ia mandando todo mundo pra lá. Ia deixava o laranja na beira do Rio Pinheiro, sabe? Ia atacando o azul. Ia atacando o azul no asfalto. Várias vezes. Todo mundo indo pro Rio. Todo mundo indo pro Rio, Não, mas eu colocaria na margem. Né? Ah, eu não seria tão bonzinho. Acho que eu sou a única pessoa que até hoje nunca jogou Portal, velho. Ah, é? Eu gosto de puzzle, né? Você ia gostar desse. Você vai gostar, cara. Um jogo que eu quero comprar é o Portal 2, né? Tô só fazendo, tô esperando entrar na política do preço. A gente falou muito da jogabilidade dele e tal, mas, cara, o enredo dele é muito bom. E a musiquinha do final também é legal. Os diálogos são impagáveis. E quando eu terminei o Portal, eu acho que foi o jogo onde, no momento que eu terminei, eu fiquei mais feliz. Porque quando eu comecei a ouvir aquela musiquinha tocando, abriu um sorriso tão grande, cara. Meu Deus, que negócio foda. A música é genial, você já viu a letra dela? Muito genial. Sim, cara. Vai subindo a letrinha com a legenda. Caraca, é muito genial. E é como se fosse um prompt de sistema operacional. Né? E é o robô que canta, né? É a Gleidos. Então. Eu acho extremamente carismática, cara, a Gleidos, cara. Acho muito, muito carismática. Acho que desses jogos que nasceram nessa geração, acho que é uma das vilãs que eu mais gosto, assim. spoiler. Então. Não, mas ela fala com você desde o começo do jogo, né? E uma coisa que é bacana, assim, é quando ela vai falar, né, que não tem o seu nome, parece que ela tá lendo uma ficha, né? Aí tá assim, você, nome do candidato, né? Mas ela fala, você, nome do candidato, terá que... onde, aquelas partes para completar, não tem nada a completar. Então ela lê o computador, aí vai seguindo o processo. Eu acho muito engraçado aquilo. Tem umas sacadas geniais. E o bolo é verdade, gente. O bolo é verdade. Sei não, hein? É verdade, cara. Eu vi. Só não dá pra gente comer. Né? Mas fica aí a recomendação. Fica aí a recomendação, Mr. Bubbles. Portal Steel Alive. Vou pegar na Xbox Live. Deve ser barato, né? Cara, ele é meio carinho, mas eu já vi ele em oferta um tempo atrás quando saiu o Portal 2. Né? Ele já esteve de graça na Steam. Já esteve de graça, né? É que o meu PC não roda Crysis. Não roda Crysis, é. Ô, João, fez sucesso essa história, viu, do PC? Fez sucesso, já virou um bordão do OrionCast. A gente fez o live aí, o pessoal, apareceram várias pessoas que tem um PC que roda Crysis, viu? As pessoas aí do seu time, aí da sua trupe. É. É bacana. Continuando a nossa listinha de jogos, outro que a gente lista aqui. Esse eu não joguei. Eu estou para Battlefield 1943, assim como o Mr. Bubbles está para Portal. Eu nunca joguei. Mas vocês já jogaram bastante Battlefield 1943? Lembro que quando saiu na live fez o sucesso do cão. Eu não sei nem do que se trata. Ah, é? Ai, ninguém jogou? Eu acho que não. Rapaz, minha história com Battlefield 1943 foi assim: eu queria jogar ele, né, eu fui e baixei. Só que na semana que eu baixei ele, eu baixei a demo dele na PC. Daí, na semana que eu baixei a demo, eu tive que viajar. Aí, beleza, eu viajei, fiquei uma semana fora. Quando eu voltei, agora eu vou jogar Battlefield 1943. Aí, na hora que eu fui jogar, a demo tinha expirado. Ah. Aí eu fiquei sem jogar. Essa não, é a minha história com o Battlefield. Eu sei, ó, o Cetis e o Memal passaram algumas semanas se matando quando compraram ele na Live Arcade. Né? Mas eu lembro que. Não sei, acho que tem gente que joga bastante até hoje, cara. Até hoje. Mas é um FPS antigo, assim, né? Dos meus. É um Battlefield de Segunda Guerra. E é bem famoso, assim. Mas eu não cheguei a jogar. Então acho que aqui faltou um representante, né? Faltou um representante pra ele. Mas fica a dica, que é um jogo que fez muito sucesso. Próximo jogo da lista, eu joguei. E achei bem bacana, né? Eu jogo mais na casa desse amigo. Eu não cheguei a comprar ele, né? Também joguei um tanto no Nintendo DS. É o Geometry Wars. Vocês já jogaram? Eu acho lindo esse jogo. Eu acho ele psicodélico demais. Você achou psicodélico demais? Eu achei. Começa a jogar aquilo lá, começa até a dar dor na vista, assim, que é muito colorido. Ah, é? Toma Dramin. É, eu preciso. Pra jogar esse aí, eu preciso. Toma Dramin, cara. Você tem que tomar Dramin, cara, pra jogar ele, então. Não sei, eu não achei psicodélico. Eu achei lindo, cara, o jogo, o estilo. Ele é simples e bonito, né? Super colorido. Ele é um shooter, né? Parece um jogo de navinha, onde você controla, né, um droid. E com o outro analógico, você controla pra onde ele atira. Tipo asteroide, né, do Atari, mais ou menos. Tipo asteroide do Atari, então. E tem um que é tipo assim, na live tem o Geometry Wars. E na PSN tem o Super Stardust HD, que é a mesma ideia do Geometry Wars. Só que o Geometry Wars é um plano reto, pra cima, pra baixo, pra esquerda e direita. Super Stardust também é assim, só que é como se você estivesse na superfície de um pequeno planeta. Então, tudo é geométrico, assim. Ah, eu acho mais legal esse do que o Geometry Wars. Eu também acho esse mais legal. Super Stardust HD bate de longe, assim, eu acho. Também acho. São dois ótimos jogos. O único estilo de shooter que eu não gosto é esse de que você atira pra 360 graus, sabe? Mas eu acho os jogos maravilhosos, cara. Tipo, eu não sou, digamos assim, não tenho também mais tanta prática em shooter pra pegar um jogo desse longe. Mas eu acho um barato, cara. Eu gosto da ideia, né? E acho que nessa geração, com o recurso dos consoles novos, assim, são jogos que ganharam fôlego, cara. Eu não sei o Super Stardust, mas o Geometry Wars eu sei que fez um baita sucesso na Live Arcade. É um dos mais baixados, né? É, então. Nossa, um baita sucesso. Uhum. Acho que não tem no Steam Geometry Wars, né? Se eu não me engano, acho que ele é exclusivo. Não sei se você já viu esse jogo pra vender no Steam, João? Em alguma outra loja? Não, olha, esse novo não tem, não, mas eu acho que tem um mais antiguinho, cara. Uhum. Mas é bacana. Deixa eu dar uma procurada. Ah, aqui, ó, tem sim. Tem o Geometry Wars. Tem ele, né? Tem esse. É, então. Eu recomendo. Recomendo muito. E se você tem PlayStation 3, cara, Super Stardust HD. Quem gosta de um jogo desse estilo, vai curtir. Bom, aí tem outro, esse é exclusivo de Live Arcade. Cara, esse é o maior jogo que eu acho que eu já baixei de Live Arcade, que é o Shadow Complex. Mas esse, eu sou sincero, eu baixei no lançamento, joguei um pouco, depois nunca mais toquei no jogo. Não é porque o jogo é ruim, É porque eu acho que ele não me... Eu tava jogando outras coisas na época, cara, e depois caiu no esquecimento. Eu acho que várias pessoas fizeram isso, viu? Eu fiz isso. Eu baixei ele, comprei, baixei. Eu joguei, sei lá, uma, duas horas e parei, não joguei nunca mais. Faz mais de ano que tá lá parado. Isso. Porque o jogo nunca ativa. Sei lá, ele não... Sério? Tem, é. Eu, sei lá, não gostei muito não, assim. É um dos... estranho, porque ele é bom. É um jogo bom, mas não prendeu, sabe? É um dos jogos. Se eu tivesse um Xbox, seria um dos primeiros que eu compraria. Então, né? Todo mundo fala isso, todo mundo acha isso. Todo mundo compra e ninguém joga. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. Então, eu vi o coisa, nossa, fiquei maluco quando eu vi os vídeos dele e tudo, mas comprei e sei lá, depois achei sem graça. Aí não joguei. Qual o enigma de Shadow Complex, né? Porque, ó, eu lembro que eu sabe o que acho que atrapalha? Aquela dublagem. A dublagem em português de Portugal é esquisita. Cara, mas eu deixo a dublagem original. Então, com legenda. É, então deve ser. Dá pra escolher. Mas eu e o Setista, a gente comprou na época. Ele não era dos preços altos, né? Da Live Arcade. Paguei 1.200 pontos no lançamento. E tá até hoje encostado. Faz tempo, hein? Já tem mais de ano. Deve ter uns 2 anos esse jogo aí. Foi feito pelo pessoal da Epic, né? Os mesmos de Gears of War, né? Acho que é um download grande, uns 900 MB, assim, cara. E não joguei o game. A fórmula dele é uma fórmula bem old school, que é a fórmula do Metroid, né? Exploração de item, essas coisas. Mas não sei porque a gente não jogou. Agora, se vocês jogaram, contem pra gente, né? Ou se aconteceu com vocês o mesmo que aconteceu com a gente. Alguém fechou esse jogo? Será que existe alguém no mundo que fechou? Será que tem final? Não, é óbvio, tem gente que fechou. Eu quero entender por que não, hein? Fechou. Será que é contagioso? Será que é viral isso? Eu acho que é. Porque eu sei, tipo assim, o Mr. Bubbles tem Shadow Complex? Não tenho. Não comprou, mas ó, não. Eu tenho, o Hyde tem e o Setista tem. Nenhum de nós fechamos o jogo. Eu já fui além, nem comprei, né? Nem pegar o jogo, peguei. Não, mas você ficou com hype na época, se por isso. Não tinha na época o Xbox Live. Não, só por isso, se você tivesse a Live na época, você tinha comprado e ele tava encostado. Certeza. Ok. Agora o outro, eu sei que há pessoas viciadas nessa sala. Uhum. Pessoas viciadas. Plants vs. Zombies. Tô mentindo, Raid? Não. Esse é muito da hora, né? E a versão da live tá mais legal ainda, que dá pra jogar com zumbis também. Então... Ah, é? Aham. Uhum. É. Dá pra jogar de dois, né? Aí um controla as plantas e o outro controla os zumbis. Co-op. Co-op não, versus, né? É. Cê tem, eu nunca comprei ele, Raid, eu nunca joguei. Você tem ele até hoje aí? Não, eu joguei ele no PC. Mas eu tô pensando seriamente, eu tô até em dúvida se eu vou comprar agora na promoção ou não. Eu acho que eu vou comprar e jogar ele de novo. Ele tá na promoção? Tá, 600 pontos. 600 pontos? Até quando? Não sei, mas provavelmente na hora que esse cast estiver no ar já acabou, né? Então... Já acabou. Olha, eu tô considerando, acho que vai até o final de semana. Eu... Né? Não, quer dizer o que eu vou fazer? Eu vou ligar o videogame agora e vou comprar. Agora não, tô ligando o videogame. Comprar. Tô tendo que comprar, com licença. Beleza. O jogo é muito bom. Pra jogar de dois diversos também. Eu vejo todo mundo falar desse jogo, cara. O João já jogou? Plants vs. Zombies? Sim, eu tenho na Steam e no celular. E aí? Saiu de casa. Vai ter que fazer tratamento pra parar de jogar? Cara, é muito viciante. E cativa todo mundo. Todo mundo que joga não para, cara. Explica o mecanismo dele. Explica o mecanismo. Bom, ele é um tower defense, né? Você tem um jardim, onde você é um jardineiro, você tem que plantar as plantinhas pra defender sua casa dos zumbis. Que aparentemente, porque os zumbis aparentemente são vegetarianos, que eles comem todas as plantas. Então, você tem que fazer uma fileira com as flores e plantas e cactos e tudo, pra não deixar os zumbis entrarem na sua casa. Esse é o sisteminha dele. E é muito engraçado, né? Tem zumbi que vem com uns cones de trânsito na cabeça, tem o que vem lendo um jornal ao contrário, tem outro que fica dançando lá e ressuscitando os zumbis, né? Tipo Michael Jackson, assim. Ele era o Michael Jackson, na verdade. Isso aqui deu problema quando o Michael Jackson morreu, a família pediu pra tirar. Aí virou um zumbi com Black Power. Mas... O melhor que tem sobre esse jogo é a trilha sonora, eu acho. Desde a musiquinha que é a propaganda lá, né, da... Terra dos Zombies, Homem e Orlau. Até as músicas do jogo mesmo são muito legais. Eu costumava ouvir a trilha sonora no trabalho. É relaxante. Caramba, eu nunca fiz esse exercício não pra reparar. A trilha sonora do Plants vs. Zombies é uma das melhores que tem pra você ouvir. Qual plataforma que você tem ele, Mr. Bubbles? Não, eu tenho no PC. Tem no PC? Aham. Incrível. Eu agora tenho na live também. Ô, louco! Mas ele já saiu pra tudo, né? Ele tá me empurrando. Acho que porque você comprou o Forza 3, eu vou fazer isso também. Plants vs Zombies na oferta, a gente vai jogar esse negócio. Beleza. Ah, é. Eu vou pegar o time dos zumbis, porque eu assisto mais legal. Ah, é, o time dos zumbis tá fazendo. Eu fico com as plantinhas. Eu fico com as plantinhas porque o próximo jogo tem tudo a ver com as plantinhas. E é um jogo que eu comprei. O próximo jogo é um jogo da PSN que chama Flower. Alguém aqui jogou? Além de mim, João? É um jogo que eu muito queria muito jogar, mas infelizmente não tem um PS3 e não deu. Cara, eu acho... É artístico, né? É um dos jogos que entra na categoria daqueles que meu pai e minha mãe pedem pra eu jogar, pra eles verem. Eu acho demais, assim, você... João, fala aí da sua experiência, vai, eu não vou rasgar tanta seda, não. Fala da sua experiência. Eu tive menos, porque eu joguei só a demo dele. Uhum. Mas o que você achou da ideia? Cara, eu achei muito boa, mas eu achei que o Six X, ele... Eu não acho que ele funciona tão bem assim, cara. Às vezes me quebra um pouco. Eu acho que ele não faz o movimento que eu quero. Não sei se foi falta de habilidade minha ou se o Six X tá... Mas pra quem não jogou, trata-se do quê? É, explica pra gente como é que funciona o mecanismo do jogo. Bom, vamos lá. Você tá num campo aberto, bonito, maravilhoso, com uma música que te faria dormir se você estivesse bebendo. Se você estivesse bebendo, você estaria dormindo, não conseguiria jogar. Mas você tem que levar as pétalas de flor. E você controla uma pétala de flor voando, e você tem que levar ela até outras flores pra pegar mais pétalas e fazer um tornado de pétalas. Você controla essas pétalas usando o Six X, né? O sensor de movimento do Bioshock 3. E é basicamente isso, né? E já, então já me tirou a vontade de jogar já. Não é muito além disso, né? Não, pelo fato de ter que usar o sensor de movimento do PS3. É, pois é. Isso não, não funciona legal. Isso que quebrou, né? Um pouquinho, que eu achei que também não funcionou tão bem. Cara, eu me adaptei razoavelmente bem, mas uma coisa eu concordo. Esse era um jogo que era mais pra Wii do que pra PlayStation 3. Ah, mas o Wii acho que não ia conseguir fazer aquele gráfico bonito que ele tem, né? Ah, esse é o problema, né? O Wii não ia conseguir fazer o gráfico bonito. O legal desse jogo é o gráfico. A experiência como um todo do jogo é muito, muito louca, cara. Eu acho, assim, uma viagem. Você é o vento, vai levando as pétalas, assim, vai polinizando. Aquelas telas à noite são muito bonitas, cara. Eu achei o jogo, assim, obra de arte. É, não sei o quanto vendeu, assim, mas pelo menos espero que tenha vendido o suficiente. Né? Eu acho um baita jogo. E recomendo quem tem um PlayStation. Agora ele tá baratinho, acho que deve estar 7, 8 dólares também, que faz muito tempo já que ele saiu. Uhum. Foi o primeiro jogo que eu comprei na PSN. E, bom, falando, continuando a lista aqui, esse é outra obra de arte que eu não comprei ainda. Eu baixei a demo, joguei a demo, achei um puzzle game misturado com plataforma muito bem bolado. Acho que até o momento continua exclusivo da Live Arcade. Não sei se saiu pra PC. Eu sei que ele saiu em disco também, né? Você tem como comprar ele em disco com mais outros dois jogos, que é o Limbo. Alguém aqui comprou? Eu comprei no lançamento. E aí? E aí, Mr. Bones, conta pra mim. É um jogo muito bom. Assim, ele é no mesmo, pra quem jogou Braid, é o mesmo segmento, assim, mesmo estilo. Uhum. É a mesma proposta, que é o puzzle, né? É, com a parte artística, né? Só que o Braid, ele é todo uma pintura, esse ele já é todo preto e branco. Né? Seria o Braid em Silent Hill, né? Mais ou menos. É o Braid cinza, né? Uhum. Não, o Braid sinistro, vai. É, Braid Silent Hill. É. Neblina, é a mesma coisa. A única coisa que eu achei ruim é que ele é muito curto, né? Ele dura, no máximo, umas 3 horas, assim. Mesmo quando você não sabe os puzzles, sabe? Ele dura muito pouco, assim. E como ele é fácil? Não, não é fácil, mas também não é super difícil. Não é tão difícil quanto o outro, o Braid. E custa 15 dólares, né? Agora eu não sei, deve custar menos, mas... Eu acho um pouco caro pro... É, ele é caro mesmo, 1.200, ele nunca baixou. Que eu saiba, eu nunca vi ele na promoção. Ele é caro pela quantidade de tempo que ele proporciona, sabe? E não tem um replay muito bom, né? Porque depois que você já passou todos os puzzles, não tem por que você jogar de novo. Uhum. Mas ele tem umas partes muito boas. Tipo, tem umas partes que o personagem principal lá, que é o menininho, né? Que ele tá perdido no limbo. Ele cai um verme na cabeça dele e começa a andar pra trás. Você não consegue controlar ele direito, sabe? E começa a ficar tudo balançando. É muito bom. Só que eu queria que alguém me explicasse o final, porque eu não entendi nada. O final? Ele é um jogo artístico, então ele tenta fazer, sabe, aquela coisa, ele não te conta o que acontece. Tipo o final do Braid, assim, tem um conceito super conceitual por trás. Você ainda mostra alguma coisa, né? Você ainda consegue... Você é, então, tem várias interpretações, né? É. Não, mas esse não consegui arrumar nenhuma, esse, né? Esse não tem interpretação nenhuma. Não, deve ter, mas eu não tenho nenhuma. Não sei nem pensar do que acontece, sabe? Uhum. O final, não entendi nada. Se quem jogou aí estiver ouvindo, puder postar as teorias aí. Bacana. Mas vale a pena. Se tiver na promoção, eu recomendo todo mundo jogar. Esse é um que eu fiquei com muita vontade de comprar, mas eu não comprei porque... Até foi por causa de você mesmo, que falou que o jogo era curto, né? É, você tem que ter em mente que você vai pagar $15 no jogo se você jogar uma vez. Então, aí eu... É, então, é 1.200 pontos, né, cara? É isso que eu acho. Acho que se ele fosse um jogo de 800, aí vem uma promoção de 400. Então, mas sabe por quê? Porque ele, como ele é tipo estilo Braid, que é o melhor jogo da Xbox Live, eles mandaram logo o preço mais caro, né? Uhum. Porque já tava no... pra seguir a mesma onda do Braid, né? Mas eu não acho ele nem de longe tão bom quanto. Tão bom quanto. É, eu também não acho que ele seja tipo uma obra de arte tão... como tipo as pessoas falaram na época, né? Não sei o que o Braid foi, né? Pelo menos na minha opinião, não. Ele não tem música, né? Tipo... Ah, Isa. É, então, apesar de fazer sentido no estilo do jogo, faz falta, na minha opinião, faz falta. Tem que ter pelo menos um... Pelo menos nem que fosse uma música leve, né? Uhum. Mas deveria ter. Deveria ter. É, fica, eu acho que artisticamente o jogo é muito bonito, assim. Eu fiquei impressionado, gostei da ideia. Mas eu não, como eu não cheguei a jogar até o final, não... Não sabia que tinha essa ideia, não. Mas eu tô falando só as críticas, né? Pelo lado bom, concordo com tudo que vocês falaram, né? Mas o que me... só as coisas ruins, me dói nele, que é ruim, né? É, um dos motivos de eu não ter comprado é justamente o preço. Acho que se ele fosse um jogo de 800, que já tivesse entrado na promoção de 400, eu teria comprado já. Teria comprado. 400 eu acho que ele nunca vai ser, não, mas... É, então. Vai cair na metade do preço. 600, né? 600 deve valer, né? Aí sim. Vamos esperar, então, a promoção, né? Sim, vamos esperar, né? Pão duro, né? Pão duro. É que ele é um dos destaques lá, né? Então é difícil eles abaixar o preço, né? Uhum. Ah, o Braid já baixou uma vez, não baixou? Quem sabe se abaixa também. É. Bacana. Ah, vamos esperando e aguardando vocês explicarem pro Mr. Bubbles aí o final. É, por favor. É, tem outro que fez bastante sucesso na live, esse eu não cheguei a jogar, que é o Explosion Man. Eu cheguei a jogar demo dele, sim, na época daqueles Summer Hits lá, da Live Arcade. É, vocês chegaram a jogar ele? Eu comprei. Ele é um jogo de plataforma. E aí? Então, ele é legal, o conceito é legal, né? Você lá é um homem radioativo maluco que fica explodindo, assim, pra poder pular, né? E destruir os inimigos. É um jogo muito engraçado, ele lembra bastante aquele humor do Crash, né? O estilo é parecido, né? Ele até lembra bastante o Crash, se for pensar. Um Crash, assim, vendo de lado, né? 2D. É, apesar dele ser 3D, né? Só que eu achei, assim, o problema desse jogo é que ele é extremamente repetitivo, né? Então ele acaba cansando. E é muito grande. É um jogo bem grande e ele é muito repetitivo. As fases são parecidas, sabe? É, puzzles também, né? Tem alguns puzzles, assim, pra resolver. Mas, não sei, vendo um balanço, assim, pelo preço, a diversão e o tamanho do jogo, vale, sim. Essa produtora aí tem uns jogos muito bons, que é a Pixel... Alguém sabe o nome? É Pixel alguma coisa? Porque eu comprei aquele jogo novo deles, que é o Super Comic Jumper. Não sei se vocês jogaram. Se jogaram o demo. Não. Achar. Não, é, vocês não viram aquele que você joga, tipo, nos quadrinhos? Com um super-herói que é um smile, uma cabeça smile gigante? É de que é isso aí? Xbox? PlayStation? É Xbox Live. Sério? Vocês nunca jogaram? Nunca ouvi falar. Mesma produtora do Explosion Man, que é também a mesma daquele outro, que é um bicho roxo. Como é que é o nome daquele jogo? Bicho roxo? É, que é uma cabeça roxa. É um que vai comer nos outros bichinhos? Acho que é, mas agora não vou lembrar, enfim. Eu também não sei quem é. Então, é um jogo da Super Comic Jumper, é o super-herói, que ele é um cabeça de smile gigante, que é você vai jogando pelas eras dos quadrinhos. Nossa. Você joga na era dourada, na era de prata... Tem um lá que você joga no mundo dos mangás. Vocês nunca jogaram esse? Acho que cara, eu não joguei. Outra realidade. Eu quero buscar o nome aqui. Vocês estão malucos de não saber que jogo é esse. Eu nunca ouvi falar. Cobrem a gente. Os ouvintes vão matar vocês. É o quê? Mas tem na live isso aí? Pô, claro. Caramba. Vocês vão ver. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ver se eu acho. Vocês vão ver, as pessoas vão... Tem demo, tem demo. Falando que vocês estão loucos por não conhecer esse jogo. Tem demo? Tem. Como é que é o nome mesmo? Pô, vou ter que baixar a demo depois, hein? Vou ter que baixar a demo, por favor, indique. Meu, o mundo que você joga no mangá é muito da hora. Porque você joga como se fosse no mundo de mangá e o mundo é todo preto e branco mesmo. E qual que é o preço dele? Ah, é 1.200. Eita. Eita, só vou baixar a demo. Eu também acho que só vou ficar na demo. Eu vou baixar a demo. Tudo isso por causa do Explosion Man. É. É bacana. Ah, mas é um jogo legalzinho. Então, podemos classificar assim, Explosion Man como um jogo legalzinho. É, vale a pena, sim. É... Mas vale a pena se você já tiver comprado os outros, né? Ah. Você comprou os outros legais aí e comprou o Explosion Man que não tiver mais nada pra comprar, né? Compre o Explosion Man. Você já comprou Blade, né? Isso, já comprou todos os legais, os mais legais, né? Aí vale a pena sim. Mas é aquilo, ele é repetitivo, enjoa. Vai acabar enjoando. Super Street Fighter 2 HD. Esse daí acho que tem gente jogando até hoje, né? Eu jogo até hoje. Né, Raid? Até hoje, acho legal entrar e jogar. Maldito Akuma. Maldito Akuma. Akuma. Não consigo passar daquela desgraça. É, cara, mas... Eu acho assim, que é a fórmula, é a Coca-Cola dos jogos de luta, né? É a fórmula que eles conseguiram pegar um jogo clássico, todo mundo gosta, e botar uma roupa nova, né? Colocar um netcode legal. É, então, e colocar um netcode decente. Não tem porque, não tem nada pra melhorar ali, né? Não, falando em melhorar, só uma dica que eu dou pra quem tiver esse jogo aí, é ir lá no Options, desativar o negócio de slowdown que tem lá. Que o jogo começa a fluir melhor, porque ele... Ah, mas aí você não tá jogando o original. Então, né, eles fizeram até os erros do original, né? Então quando dá uma magia, alguma coisa mais pesada, o jogo dá um slowdown, e passaram não, isso pro HD. Tem como igual que você só faz com slowdown? Ah, mas é zoado, né? Slowdown é zoado. É pra old school, slowdown é pra old school. Eu acho que fica bem melhor sem slowdown. Tem alguns bugs que você consegue desabilitar também? Tem um bug lá da Chun-Li, que é do agarrão dela, que você consegue desabilitar. Tem algumas coisas que você desabilita que é bug original. Tem várias coisas pra controlar, né? Se quiser, dá até pra colocar a versão com gráfico original também, né? Fica bem esquisito, porque o cenário fica HD e os personagens ficam tudo em pixels gigantes, assim. Nossa. Mas o jogo é muito bom, né? É bom, o modo online é muito bom. É, o principal deles são, é o modo online, né? Que funciona bem. Bem pra caramba, inclusive. Ele tem um negócio bom que ele, assim, ele não dá slowdown no jogo. Ele corta frame quando tá lenta a conexão, sabe? Então você não fica com slowdown. Ele fica comendo frame, mas não dá slowdown. Ah, isso é bom. Tipo assim, eu acho que ele foi o grande beta pra, pelo menos da parte de rede, né, pra Street Fighter 4. Os caras devem ter descoberto muita coisa aí, porque eu já vi, inclusive, o pessoal reclamando do netcode do Mortal Kombat, que dizem que é bom, mas ainda não é no nível do Street Fighter. Não sei se confere, Raid. Ah, é bem parecido, viu? Bem parecido. Né? O pessoal reclama do Mortal Kombat, que ainda do Street Fighter é melhor nesse aspecto, que online ele ainda é superado. Peraí, você falou do Mortal Kombat? É, o 9. Ah, então, desculpa, o Mortal Kombat é pior. É pior. Já vi o pessoal falando que ainda nesse aspecto aí de online, o Street Fighter continua imbatível. Com certeza. Os caras gostam bastante slowdown. A receitinha do bolo que a Capcom acertou aí, acho que ela não dividiu com ninguém. Sabe o que é legal também do HD Remix? É você entrar pra jogar Street Fighter e ver o quanto você não manja nada do Street Fighter. Ver o quanto você é ruim. Sempre tem um coreano melhor que você, sempre. Não precisa nem muito longe, não, na Coreia, não. Viu? tem cara aqui mesmo no Brasil que manja muito. Não precisa nem sair do Brasil pra tomar um couro, né? Não. Tem uns aí que é bizarro, cara, os caras aí são. É incrível mesmo o nível. É. Sonic Hedgehog 4, episódio 1. Esse o Raid jogou. Não, joguei bastante. E por mais que as pessoas falem mal dele, eu gostei. Eu gostei do jogo, é um jogo bom, achei que valeu. Quantos pontos em que sentido? Ah, quantos pontos que eu paguei nele ou quantos pontos? Ah, eu acho que foi 1.200, hein? 1.200? É caro, hein? É caro, hein? Isso é bom, hein? É, foi o único motivo que eu não comprei por causa disso. É. Então, mas agora ele tá na promoção, né? Se você comprar hoje, que é aniversário do Sonic, você vai pagar metade do preço, se não me engano. 600? Se eu não me engano, tá isso. Dá uma olhada lá. O jogo é legal, sim. Eu achei que valeu a pena. Ele tá bem no estilão. Quer dizer, não tá bem no estilão dos antigos, porque ele tem essa mania que a SEGA colocou de ser super, hiper, ultra, mega rápido, né? E eu acho que isso prejudica bastante a jogabilidade do jogo. O Sonic tem que ser aquela velocidade ultra absurda. Mas o jogo é bem feito, é bonito. é divertido, né? Tem um desafio legal e não é tão curto também. Porque são, se não me engano, 4 mundos com 3 fases cada. E tem o final também, a última fase final, que é bem grande. Então vale a pena, principalmente pra quem é fã de Sonic. Pô, tipo, 2 pessoas agora se sentiram fã do Sonic. Pessoas que não são fãs do Sonic. Agora vamos fazer a parte pras pessoas que não são fãs do Sonic. E agora? O que a gente fala? Aí não é comigo. Ai. Poxa vida. Então, ó, mas vocês que não são fãs do Sonic, nunca viram Sonic, então experimentem, mas custa 1.200.000, ou $15. Ou compra agora que tem promoção. Na promoção, é. Promoção. Mas que quando esse cast passar, se bobear. Os haters, né? Os haters falam que tem alguns problemas com a física do jogo, né? Que aparentemente, e é realmente a verdade, no jogo não tem inércia, né? Você coloca pra frente, solta o botão pra frente, ele para, assim, do nada, sabe? Não continua indo pra frente, igual nos Sonics antigos. Isso é uma coisa que, pelo menos, no meu caso, não incomoda. Não sinto que isso é uma coisa que Newton incomoda. Newton desaprova seu jogo. É, mas se você for Isaac Newton, não compre, que você não vai gostar, porque o jogo te quebra uma lei sua. Esse não tem o selo de qualidade Isaac Newton. Não. Ah, beleza, hein? Não tem o selo de qualidade Isaac Newton. Mas, mesmo sem o selo de qualidade Isaac Newton, tem o selo de qualidade Sonic. Tem, e o selo de qualidade Rage. Opa, isso é bom. Isso é bom. Ah, João, algum comentário sobre Sonic? Não, eu gostei bastante. Eu não sou muito fã do Sonic, mas eu achei o jogo bom, apesar dos problemas dele. Apesar do Sonic ser muito grande em relação ao cenário, o que atrapalha um pouco. Mas é um bom jogo, fiz até um review. Eu fiz até um review na hora lá, tá lá pra gente ver. Eu gostei muito da versão portátil dele pro iPhone, sinceramente. Assim. Mas ele não é grande nesse cenário na versão do iPhone? Porque pelo menos no que eu joguei no Live Arcade, eu achei normal, assim, hein? Não é, é o cenário que é pequeno em relação a ele. É uma teoria válida. O Sonic ficou gordo. Não, esse é magro ainda, é o magro. Não é o gordo, não. E parece aquelas versões do Pica-Pau, né? Tem o Pica-Pau maluco. É o mais legal. É o melhor. Ah, é. E continuando nossa lista aqui, tem outro jogo, que é o Super Meat Boy. Cara, esse eu não joguei. Eu sei que ele fez algum sucesso também aí na Live Arcade, eu vi, né? Acabo vendo essas coisas mais leves, mas ele tem pra PSN também, se não me engano. E quem é que jogou? O jogo, ele faz sátiras de outros jogos, né? E você controla um boneco lá que fica na carne viva. Eu, sei lá, não agradou muito, não. Eu também não gostei muito desse jogo, não. Achei esquisitão, assim. Eu achei jogo até mal feito pra caramba. Agora eu vou me xingar. Ô, louco, ô, louco. Eu sei que jogo... Fizeram propagandinha do jogo. Ah, sei lá. Eu achei um jogo... Parece um jogo de Flash, velho. É, se for ver o Castle Crashers também, né? Mas o Castle Crashers... Não, mas o Castle Crashers tem um capricho que você não vai ver num jogo de Flash nunca, né? Ele é um jogo muito maior, assim. Sei lá, assim, eu achei, tipo, muito simples, muito... Os desafios muito, muito... Sei lá, não achei muito criativo, não. Vamos dizer aqui, uma opinião tão neutra quanto a minha. João, você ouviu falar de Super Meat Boy? Sim, eu joguei ele aqui. Tem ele pra PC também, eu peguei na Steam. Eu, particularmente, gostei muito do jogo. Achei ele bem desafiador, bem difícil mesmo. Ele tem um humor bem acentuado também, como já falaram, bem engraçado. Eu não vi muito defeito nele, não, sinceramente. Pelo preço também, eu acho que eu não paguei nem $10 na época. Foi lançamento pra PC, né? Gostei muito do jogo. Ai, bacana, o João gostou. Aí, opiniões divergentes. É, joguem a demo. O que eu sempre falo é, joguem a demo. Joguem a demo, se demo agradar, compre. Ainda bem que tem demo, né? Já o próximo jogo é um jogo que não agrada. Eu sei que não agrada, quer dizer, agrada e não agrada, né? Porque é um jogo pra quem tem bagos de aço. Pra quem tem paciência. Pra quem tem paciência, pra quem gosta de sofrer, né? Icaruga. Na realidade, cara, esse jogo ele é um jogo de GameCube, né? Ele foi lançado em disco no GameCube. E eu não sei. É um jogo disso, de. Eu também não. Se eu soubesse, ele não estaria nessa pauta. Eu tive ele no GameCube. Então ele é, digamos assim, a sequência espiritual de um outro jogo de navinha do Sega Saturno, Palos que nos ouve, né? Sega Saturno, que chama Radiant Silver Gun. Então, Icaruga é a sequência espiritual desse jogo, assim. É um jogo de navinha, é difícil pra caralho. Eu usaria as mesmas palavras, esses mesmos adjetivos, porque realmente o jogo é impossível. É o único motivo que me fez não comprar ele até hoje. Também. Se eu não vou conseguir passar. Se fosse mais fácil, eu tinha comprado. Mas como é absurdamente difícil, é só passar raiva mesmo. Então. Como todo jogo de navinha. É, a maioria deles é. Mas o que eu acho bacana de Karuga é aquele esquema de polarizar, né? Você tá com um tiro de tal cor, você machuca o inimigo e não toma tal tiro, né? É o que deixa o jogo mais complexo ainda. É um botão simples que muda o tipo de tiro que você tá. Mas você sempre machuca o tiro invertido, né? Tem o tiro pra atirar... Porque vai dar um nó na sua cabeça, né? Porque, tipo assim, tem inimigos que lançam ondas de tiros cruzados. E aí você não basta só você atirar no inimigo, você tem que atirar no inimigo, ficar desviando e trocando a polaridade dos tiros, porque tem coisa que é impossível você desviar. A forma de você desviar é você trocar a polaridade. Isso confunde, porque você tem tiro que você, se você tiver branco e tiver vindo uma onda de tiro branco, você pode passar por eles. E muda muito rápido, né? Branco, preto. Nossa, toda hora. Mas o difícil é você, tipo, pôr isso na sua cabeça, né? Não, eu posso passar por aqueles tiros e não vou morrer, né? Porque seu reflexo é desviar, né? E tem que ser automático, né, isso na cabeça, assim, não pode ficar pensando, né, porque é muito rápido que troca. Ah, sim, é rápido, tipo assim, é um jogo que você vai ter muita frustração até você pegar a manha de jogar. Vai morrer pra caramba, mano. Vai morrer. E outro que eu adicionaria aqui desses jogos, assim, de quem quer morrer pra caramba, é um jogo chamado Soldier X, da PSN. Tem um e tem o dois, é um outro jogo de navinha. Esse é mais clássico, né, aquela navinha que vai da esquerda pra direita na tela. É em alta definição, maravilhoso o jogo. Tem um bundle na PSN com 1 e o 2, acho que no mesmo pacote, se não me engano, com 15 ou 20 dólares. Né? É um jogo de navinha old school com a roupagem nova. Quem gosta, eu recomendo muito, assim. Ikaruga na live e Soldier X na PSN. Né? É o jogo de navinha. Né? Quem é old school até a morte vai se deliciar com qualquer um dos dois. Né? Lembrando que Karuga é um jogo que lançaram no GameCube e o Soldier X é um jogo dessa geração mesmo, é feito todo nessa geração. E aproveitando a ideia do Ikaruga, né, tem um jogo de plataforma, né, que tem esse esquema de trocar a polaridade, que é o Outland, né, que eu baixei a demo esses dias, joguei um pouquinho, achei ele difícil, Hyde. Você achou ele difícil também? Achei difícil, mas eu achei bacana, cara. Eu gostei da ideia do Ikaruga aplicada a um jogo de plataforma. Bacana. Mr. Doggles também jogou. Eu vi a demo também, joguei. E confesso que eu tinha ficado mais empolgado com os vídeos. Parece mais bonito, né? No vídeo parece mais bonito e mais legal. Assim, não que não seja. Talvez a demo não mostre muita coisa, né? Pode ser isso também. Mas pela demo eu não fiquei com tanta vontade de jogar, não. Assim. Eu achei a demo difícil. É isso, mas ainda não pretendo comprar, não. Quem sabe uma ofertinha. Ah, não, se cair metade do preço, aí acho que vale, hein? Porque pelo menos nos vídeos, as outras fases que mostram são bem legais, né? Tem coisa lá que parece Shadow of the Colossus em 2D. Mas a demo, assim, sei lá, talvez. Acho que eles não mostraram tudo que o jogo tem pra oferecer. Bacana. Outro jogo que eu coloco aqui, esse eu comprei quando tava na promoção, né? É o Lara Croft Guardian of Light. Eu recomendo muito, cara. É um jogo de puzzle, de combate, de visão isométrica, com aquele clima Tomb Raider, cara. Aquele clima de exploração Tomb Raider. Mas ele é bem... Tem bastante ação e bastante puzzle, assim. Vocês chegaram a jogar demo disso daí? Quem curte jogo com visão isométrica aqui? Eu recomendo, baixem. Se vocês... Quem gostou de Dead Nation ou Zombie Apocalipse, né? Pode baixar esse da Lara Croft que vai gostar, cara. Só que ele é meio carinho, é aquilo. É 15 dólares, né? 1.200. Mas os melhores pontos. Todos são, viu, velho? Se você não for comprar na promoção, pode esperar que todos os melhores jogos são mais caros. E eu acabei pegando na promoção de 600 quando tava, né? Já tem um tempinho. E dá pra você jogar ele todo single e depois todo co-op, que muda tudo. Muda toda a mecânica, estilo de puzzle, eu acho bem bacana. É um jogo que eu recomendo muito. E é algo bem, bem inesperado, assim, porque a série Tomb Raider, né, ninguém imaginava naquele estilo. E eu achei bacana, assim. Dos últimos Tomb Raiders que eu joguei, né, o último que eu joguei bastante foi o Anniversary, né, que é o remake do 1, eu acho que, tipo assim, desde que Tomb Raider morreu, foi a melhor utilização do nome da série foi nesse jogo, assim, é um jogo bem digno. Assim, ficou bem bacana. Vamos ver esse próximo Tomb Raider que sai ano que vem, né? 2012, que a gente viu na E3 aí. Mas eu, é um joguinho que eu recomendo. Como é o seu tema, o fim do mundo? É. Oi? É mesmo? Ah, não, não sei. Não, vai chamar só Tomb Raider. A gente vai descobrir. É, tem que ver se é só Tomb Raider ou se a natureza vai adicionar o título End of the World. É. Da hora. Exato. Outro jogo que é um remake de um jogo clássico do Super Nintendo, né, que tinha na máquina também, no arcade, é o Tartarugas Ninja, né, o Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtles in Time. Cara, esse jogo eu comprei no lançamento pelo hype e eu curti ele até um tantinho, mas depois, sei lá, ficou mais ou menos pra mim. É, vocês chegaram a jogar? Uhum. Comprei no lançamento também, joguei um pouquinho e depois encostei ele. Esses jogos que são remakes, acho que, tipo, a gente compra só pelo saudosismo, né? Porque é, eu acho que é. Não é, dá mais pra jogar então, hoje em dia, né? Foram os dois jogos que eu comprei, assim, no super hype. Foi Shadow Complex, né? E foi Turtles in Time. É, o que eles chamam de Turtles in Time Reshelled, né? É, eu achei bonito, assim, o trabalho visual do jogo, mas o que eu não gostei foi do som. As músicas, as vozes... Não são assim, as mesmas do Super Nintendo, né? É, então, acho que faltou carisma, cara. Faltou carisma. Faltou carisma mesmo. E acho uma pena, né? Porque é um jogo que tava na memória da gente, né? É. Um remake HD. É um jogo que tem co-op, 4 jogadores. Funciona assim, até bem, né? O multiplayer funciona, dele. Funciona bem, cara. E... Mas acho que pecaram por tão pouco, cara. Se eles tivessem pegado os sons originais do Super NES e colocados, teria ficado perfeito. Parece que o problema é direito, né? Pelo que eu li lá, aquilo era da Nintendo mesmo, aquela versão, e não podia pegar a música, sei lá por quê. Aí tiveram que... Mas... De toda forma, acho que os caras faturaram em cima, que aquele jogo ia ter vendido muito. Com certeza. O João chegou a jogar também, esse daí, o Shell, tem na PSN, cara. É, eu baixei a demo dele na PSN, achei interessantezinho, mas não sei se eu jogaria muito, não. Nada que valesse 800 pontão ou 10 doleta. Não, por enquanto não, tô esperando uma promoçãozinha. Que rufem os tambores novamente, né? É, chegamos a Castlevania HD. Quem comprou o Castlevania HD aqui? Eu não comprei. Eu não comprei, eu não gostei, justamente por não ser HD. O jogo é uma mentira. O HD era essa porta que tinha que estar em aspas aqui. É. O jogo é uma mentira descarada, assim, é um pega-trouxa isso aí. Porque... Foi uma cilada, Bino? Foi uma cilada vindo, porque o HD é de Harmony of Despair. Isso não tem nada a ver de High Definition, né? Então... O HD é filtro? É. É HD de emulador? Não, nem isso. Eles pegaram os sprites dos jogos do Symphony of the Night, dos jogos DS, principalmente, e colocaram tudo minúsculo na tela. Você precisa de uma lupa pra enxergar os personagens, assim. E é esquisito, é um jogo meio estranho, assim. Ele é multiplayer, né? Mas pra jogar multiplayer... Não gostei, não. Já a trilha sonora é fantástica. A trilha sonora é fantástica porque ela sempre foi fantástica, né? Em todos os outros jogos ela já era fantástica, então continuou fantástica, mas o gráfico dele de HD é só o nome. João, você é fã de Castlevania? Não sou, e esse é um dos motivos pelo qual minha namorada me odeia. Olô! Pra fazer o Castlevania. Ela é maluca com Castlevania. Ela tem bom gosto, então. O Castlevania de Super Nintendo me traumatizou, porque era muito difícil. De lá pra cá eu não peguei mais nada. E pra fechar aqui, né, um jogo que tem um nome grande, né? Nome grande aqui, vou tentar pronunciar, né? Ó, o The Misadventures of PB Winterbottom. Quem pode explicar esse nome? Eu tenho. Quem pode esse explicar jogo. Esse jogo? Eu tenho esse jogo e a Xbox Live, pra quem curte puzzle, é um prato cheio. Ah, esse é? Jogo é um jogo de puzzle que... Até ele, depois do Braid, teve uma linha de jogos seguindo o mesmo estilo, porque fez muito sucesso, né? Então começaram a lançar bastante. Ele é mais um deles. O Limbo foi um e ele é outro. Uhum. Só que o Limbo ainda é mais focado na parte artística e tal, né? E o Winterbottom é mais mesmo só o puzzle, né? Ele é mais cômico, né? Ele é um cara que rouba tortas, né? É um ladrão de tortas. Mas ele é legal aquele clima que ele passa, né? Dos anos 50, é muito, né? Legal. É, aquela... dos anos 50, é isso. Então, é daquele coisa velha. E todos os textos dele são rimados, né? Uhum. Tá muito legal. E tem aquelas musiquinhas antigas. E aí ele vai contando a história dele, que é uma história bem maluca. E todos os sucessos fazem rimas, né? Isso eu achei bem legal também. Só que ele é muito difícil, assim. É, eu não comprei por causa disso, assim, absurdamente difícil. Ele é. A demo, eu joguei a demo, mas já achei tão difícil a ponto de que é um jogo que eu vou só passar raiva, então não comprei. É, ele vai. Parece um pouco com Braid, né? Ele vai deixar. É puzzle com plataforma, assim, 2D. Só que é muito, muito difícil. Assim, eu cheguei no terceiro mundo e eu tô até acostumado a jogar puzzle, mas até parei ele um pouco porque teve umas partes que eu não consegui passar, mas pra quem gosta, é muito bom. Eu só não sei quanto ele custa, né? Mas se vocês se depararem com ele por aí na promoção... Essa é a minha também. Pergunta. Quanto que custa? Não deve ser barato, não. É, e tem outro também de puzzle que eu até já falei, mas é legal, que é chamado Ilomilo. Esse já é bem mais simples do que o Interbottom. Ele é um puzzle, assim, tridimensional, que você tem dois bichinhos num labirinto 3D e o único seu objetivo é fazer eles dois se encontrarem no labirinto. Eu não consegui entender nada desse jogo. Baixei a demo, não consegui jogar esse nada. Jogo é sensacional. De, não um consigo, sou tapado. É sério, você não conseguiu não consigo, jogar? Não consegui. Não, a única coisa é ter um bonequinho de um lado e ter um bonequinho do outro lado. Você controla os dois, né? Você aperta um botão e você alterna. Tô andando com um, depois eu aperto o botão e alterno pra andar com o outro. É só você fazer os dois se encontrarem no labirinto. Mas sabe, né, qual é o problema? É que é 3D, eu acho que minha cabeça não consegue processar então isso. Ele é 3D, então você pode ir rodando a câmera, são vários cubos, né? Um labirinto de cubos, aí você consegue andar pelos quatro lados do cubo. Se fosse em 2D eu conseguia, agora 3D... É muito legal, eu terminei ele. Você até por isso que eu não gosto do Sonic em 3D. Bacana, bacana. Vamos lá, alguma menção honrosa, João? É, eu tenho uma menção honrosa pro Pac-Man Championship Edition DX. Bacana. Cara, que jogo genial, gente. Se vocês acham que Pac-Man parou no tempo e não pode evoluir, joguem esse jogo, pelo amor de Deus. Mas o que que tem de, assim, da fórmula original, o que que pode acrescentar mais aquilo do que come bolinha? Velocidade, ritmo frenético e LSD. Psicodelia total esse jogo. É muito fantasminha, né, que tem na tela. Tem demais, demais. Quanto mais você come bolinha, mais aparece, mais rápido eles ficam. É uma loucura. É verdade, a dinâmica é totalmente diferente mesmo do Pac-Man original. É muito bom. Muito bom mesmo. Bacana, bacana. Fortemente. Menção bela, menção honrosa. É, e um grande clássico, né, Pac-Man. É, Hyde, menção honrosa. Tem, claro. Braid, né? Braid, que nós propositalmente não falaremos nada dele nesse cast, porque vai ter um cast só dele. Então, sim, não vamos queimar. Tá na lista. Bacana. E Mr. Bubbles, menção honrosa. Ah, eu tenho o Comic Jumper que vocês vergonhosamente não conhecem, né? É, eu vi aqui, eu acessei a live aqui e realmente existe um jogo com esse nome. Super Comic Jumper, pelo amor de Deus. Vocês estão me envergonhando. Bom, vamos lá. A minha menção honrosa vai pra Shatter, que é um jogo exclusivo da PSN. Eu comprei a trilha sonora desse jogo também, né? Eu comprei o jogo, acho que por 7 dólares e a trilha sonora por 10. 10 ou 12, sei lá. Na realidade, os caras deixam você pagar o preço que quiser na trilha sonora. Eu acho genial, principalmente quem gosta de música eletrônica. É um misto de jogo de pinball com shooter. Então, eu recomendo. Jogar, só exclusivo. Ah, por falar em assim. Pinball, tem um pinball sensacional também na Xbox Live. Putz, eu gosto muito de pinball. Como é que é o nome daquele cara, pinball? Cara, tem um pinball que vende os pinball Z, alguma coisa, não é? Uma coisa, cara, assim. Tem da Marvel, tem não, vários temas. Vamos procurar no Google pra gente não falar bobeira, né? É, peraí. Pinball FX. Pinball FX. É esse mesmo. Então, Pinball FX. É legal que no Pinball FX você compra um pacote de mesas, né? Você compra de 4x4. Então tem vários tipos, várias... Romana, né? Aí tem um cara, um gladiador assim no meio. Tem da Marvel, tem um monte. Tem. Aliás, jogos de pinball são a cara pra esse... Casam direitinho com, acho que, com o modelo, né? De distribuição, assim. São jogos simples. Nossa, desses jogos simples, elas são os mais legais. São, também acho. Aí só não inventaram um que... Você imagina um jogo de pinball com Kinect, que você vai achar que bater na TV e chacoalhar. Tomara que ninguém tenha essa ideia ainda. É, essa bicha de rádio ia falar isso. Ai, ai. Tomara que... Mas não, beleza. Não aconteça, né? Vamos lá, minha última menção honrosa aqui. Vamos lá. Cara, um jogo genial que nasceu da junção de dois gênios dos anos 90. Que foi com Ron Gilbert e Tim Schafer. Criaram Death Spank, cara. Que é um jogo estilo Diablo, assim, jogabilidade no estilo Diablo mesmo. Você é um guerreiro, tem que pegar milhões de itens e tal. Só que o jogo é todo estilizado, assim, todo caricato, com diálogos impagáveis. O jogo é extremamente divertido. Dá pra jogar cooperativo com mais um amigo. É lindo, o jogo é perfeito, é muito engraçado, tem várias expansões já. Ele. Comprem, Deathspank. É excelente, muito bom mesmo. Bacana. Mas esse foi nosso cast de jogos por download, né? E ele teve o tamanho mais ou menos de um jogo por download. De 2 horas sempre não dá. Então, o nosso cash de $10, não o nosso cash de $60. E a gente espera que vocês completem com aqueles que a gente não citou, que vocês curtam aí. E deem dicas pra gente gastar bem pouquinho o nosso pobre dinheirinho. Tá bom? É isso e a gente se vê no próximo episódio. Pô, mas isso é carta mesmo ou é e-mail? Isso daqui? É carta, né? Eles vão lá no correio buscar. Aí digita e manda pra gente. Digita tudo no Word e manda pra gente. Cara, desculpa a pergunta idiota. Tá gravando? Ah, lógico.